Ele, que só nos trouxe a maior miséria, encontra-se a pagar a sua vilania num exílio vergonhoso em terras de Espanha. Provou-se que o povo tinha razão e provou-se também que a unidade de todos os cidadãos há de levar de vencida essa corte corrupta e indigna. Temos de exigir medidas revolucionárias ao novo governo. Não podemos permitir que o Duque de Palmela, o novo ministro, continue nas mesmas águas turvas do Costa Cabral. Se não é capaz de tomar medidas que sirvam o povo, que vá para lá outro. Aprende, rainha, aprende, aprende, mede bem o teu poder. Todo lado, povo do outro, qual dos dois há de vencer? O Cabral fugiu para a Espanha com uma carga de sardinha, com a pressa que levava, nem disse adeus à rainha. Viva Maria da Fonte, vem com esporas de prata, a cavalo na rainha, com o Saldanha à riata. O Cabral fugiu para a Espanha, já lá vai para a Galiza, com a pressa que levava, nem disse adeus à Luísa. O Cabral queria ser rei, a mulher quer ser rainha. Foram-se os cabrais embora, só ficou a Luizinha.